O dia 25 de maio, 1810, proclamada em Buenos Aires a independência da Argentina. 1815, Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria, descontentes com a volta de Napoleão Bonaparte da Ilha de Elba, o declararam inimigo do mundo. 1911, as tropas revolucionárias do México venceram as do governo. O presidente Porfírio Dias renunciou. 1963, a seleção brasileira masculina de basquete conquistou o bicampeonato mundial contra a seleção dos Estados Unidos. 1977, estreou nos Estados Unidos o primeiro filme da saga Guerra nas Estrelas. Esses são os fatos que fizeram o dia 25 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.